pudesse me ajudar. Maior amor não encontrei, segurança eu achei. Em desespero me abraçou, então chorei. Enfim da graça sobre mim, com seu sangue lava-me, ó Senhor. Fui remido e resgatado no Calvário, Calvário, ó Senhor. Enfim da graça sobre andado em provação. Este é o momento de entregar-se a Jesus. Ele é o único a libertar, purificar o coração. Ele é Jesus, Senhor, o bom pastor. Ele